costa 28, o vento através sul, 17059. Fazendo decolagem pista 28, voo no 607. No 5, autorizado Juliette Alfa para o ponto de esperadão no 0. No ponto de esperadão no 0, taxiway Charlie, quando pronto, torre 1086. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 1086, agora 7 no 5, 907, são os primeiros 10 metros. Primeiros 90 metros. Corrigindo, primeiros 90 metros, com 715. São 3153, virada passagem ao Boeing 737-800 da Gol, à sua direita na Alfa, segue como número 2. No ponto de espera, da 10, torre 1086. É, 1086, ponto de espera, com. Os primeiros 90 metros da pista no zero estão impraticáveis. É. Uno 607, decolado aos 41, controle 119.35, bom voo. O 3935, grava com trabalho, voo no 607. Em Salvador, bom dia, voo no 705. Sucesso. Voo no 607, contato a data, saída gole, sobe o nível 340. Sobe o nível 340, voo no 607. Último 5 a Lima, tem pistão 0 e ataque Charlie. A Lima tem pistão 0, bom, sai só. Controle, o piloto não tem mais necessidade de atenção, podendo regressar mil pés, senhor, para 35. Ok, regressa um no mil pés então, Golf Kilo Officer. Irei coordenar com a tua aqui, sua transferência, ok? Ok. Para o push de acionamento, OTAN 3179 no 02. OTAN 3179 autorizado, 02 o portão, reporte táxi. Portar a táxi OTAN 3179. Controle Salvador, o Olavo 102, bom dia, o ponto de Lima. Gol 1922, identifique, vou na proa de Mari para a chegada Mari, pistoso agora é 1-0. Desça para o 050, gol 922. Proa de Mari, chegada Mari, descendo para o 050, gol 922. Sete no 5, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-40 graus com 049. Foi decolagem, pista 1-0, gol 9-7. A 15 milhas, na radial 259, saída gole. Autorizado, 1-0-7. 1-0-7. Bom dia, OTAN 3153. Bom dia, Lima, tem pistão no zero. Olha aí, Mate, no zero. Procedimento USLS X-Ray sem glide. Primeiros 90 metros da pista 10, impraticável, ok? Gente, gol 922, solicita RNAV para 1-0. Ok, mantendo a chegada, E quando mais próximo será autorizado o RNAV, pista 10, voo 922. Certo, voo 922, voo 607, informa que decolou de Salvador, metade da pista está molhada. Para a parte da proposana 10, a parte primeira está seca e depois o 50% restante está molhado. Ok, comandante Tiente. De Salvador, gol 1715, decolou. Uno 715, acione 5164. Cinco 164, 1715. 3517, Centro Recife, 1288, alterno 1264. 1288, 1264, bom dia. Bom dia. Salvador, Alfa Delta? Prossiga, Alfa Delta. Ei, pode, pode. Pode me dar o nosso serviço por hoje? Por que está retorno para Salvador e descida? Você vai fazer o procedimento ou aproximar visual? Não, vou acertar o procedimento, chegar dentro do mesmo. Ok, então curve à direita, rua de Bonfi, desça inicialmente ao 040 e cumprindo a chegada Bonfi, Alfa Alfa Delta. Decidir a chegada Bonfi, rua de Bonfi, descendo 040, Alfa Alfa Delta. Controle, corpo de lance na rotatória, meu local no 7. Torre 118.62, Golf Kilo. Muito bem, obrigado. Gol no 715, agora em contato, radar. Sobe ao 380, saída Gole. Saída Gole, sobe 380, 1715. Ativa. Continua a aproximação, reporte 2 milhas para o pouso Golf Kilo Oscar, baixado e tragado. Radar aí, baixado. Para 10 é o INS? Ele é a Sector sem glide, Alfa Alfa Delta. Ok, grato. Oscar Gulf Serra, prossiga para o solo. Uma centena para Curitiba, Serra November, Sato Romeu, no 4 da Baixé. Está com 07 a bordo. 07 a bordo, pátio da Abaeté. Uma centena, Piritiba, Serra Novembro, Diogo Charlie, a Raia Ideal, Ideal de saída 320. A intenção é sair na Serra Ideal? Afirmativo. Ok, 320, afasta 40 milhas, cancela, plano Yankee, prossegue no 105 visual com centro. Afirmativo. Tente será coordenado, guarda de cópia. Oscar Golf Serra, bate o 5. Esse possível da frente. Tente será coordenado. Vento a pássaro, sinal da pista 17, tem livre pouso, pista 17, vento 150 graus com 04 nós. A Fiat está baixado, travado, livre pouso, Golf Kilo Oscar. Subindo, TAM 3133. Salvador, WebJet 6709, informação Kilo, Box 1, autorização para Brasília 340. WebJet 09 Brasília 340, será coordenado, Ad Copy, informação em curso é a Mike. A Mike, ciente. Salvador, Rio 9648. Rio 9648, aguarde, Fortaleza, confirme o nível. Solo não vai receber nessa frequência, não. Zero, autorizado, status à direita, parte 5, bom dia. Direita, parte 5, até já, obrigado. 648, aguarde. Para o taxi 13179, autonomia de 430, POB 128, alterna com fim. Oscar 1510, informe na décima milha para o cruzamento do aeródromo. Informará na décima milha para o cruzamento do Romeu, Mike, Eco, Oscar, Salvador, prossigo. Tão ponto espera no zero, pronto. 3179, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus com 0,6 dúzia de nós. Alinha decola no zero, tão 3179. Sente Mike, Eco, Oscar, mantendo mil pés, informe 20 milha ingressando CTR. Mike é Costa. Gol no 715, centro Recife, agora 1288 e alterna, 1264. Recife 1288, alterna 1264, 1715. Solo Salvador, Abjet 6709, por gentileza, podemos iniciar o post enquanto aguarda a autorização? Eu não entendi, confirme. É o Abjet 6709, solicita iniciar o pushback enquanto aguarda a autorização. A gente aguarde mais alguns segundos, já vai ser autorizado. Sim, senhor, aguardando. Vocês estão em para 2.500, informará estabilizador Renato, do ano 932. Alfa Delta, passou bom, está nivelando no zero para zero. Para 2.000 pés autorizado, Alfa Alfa Delta, 1.016 o altímetro. 2.016 o Alfa Alfa Delta. Ó, chegou para Serra Cópia. Já? Autorizado para Serra November Tango Romeu, decolada pista 35, o nível 1.000. Após a decolagem, curve à esquerda, saída Momo, Alba, a porta direto. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, transponder 5172. Positivo, decola na 35, 1.000, e esquerda, Momo, Alba, 5172, no transponder, 119.35, controle 1186, a torre, o sapatano, porta do Serra. Correto, para acionar 118.6, o Oscar Serra. Terra. 19.648, cópia. Serra para acionamento. Oscar Golf Serra, pátio 5, livre acionar, reposto táxi. Oscar Golf Serra. 648, está pronto para o clearance. Hotel Clearance para, Salva, para Fortaleza, nível 310, paciente da informação, Mike. Paulo Salvador, Papa Romeu, Foxtrot, Mike Vitor. Foxtrot, Mike Vitor, aguarde coordenação para Serra November, Tango Romeu, o altímetro 1.06, qual o local de estacionamento? Está em frente ao galera, está. Bom, a gente aguarde a coordenação, Foxtrot, Mike Vitor. Vitor. O outro tráfego chamou o solo, confirme. Seria o 9648, paciente da informação, Mike. Fiquei pronto para a cópia Fortaleza 310. 9648, autorizado para Fortaleza. O nível 310 pela rota Aperzolu 19. Decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, responder 5403. Ok, meu transponder. 5403. Ok, conforme 310, Salvador, Fortaleza, uniforme Zulu 19, é parada 10, com curva esquerda, na mesma transição front, 119-35, controle de saída, 18-6 da torre, 5403 é o transponder. Cotejamento está correto, chame para acionamento, Rio 9648. Webjet 6709, cópia. Via 6709. 6709 autorizado para Brasília, o nível 340 pela rota Pesolo 17, decola da pista 10, curva à direita. Saída Gole, transição Ofito, controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione o código 5415. Brasília, nível 340, pela Pesolo 17, decola da pista 10, com curva à direita. Gole Ofito, 1935, controle 186, torre e o código 5415. Estamos na posição 1, pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi 6709. Autorizado, chame para o táxi 6709. Salvador, total 9911. 9911 na guarda cópia. Salvador, Papai Romeu, Foxtrot Mike Vitor. Foxtrot Mike Vitor, a guarda cópia, número 3. 118-612 ou 922. 918-612. Total 991. Tá. Ciente, mantendo a chegada, informe estabilizado no ILS 100 grade, pista 10.016, altímetro permanece Alfa Alfa Delta. Vai manter 2000 até a duna para interceptar o procedimento X-Ray lá para a Delta, sem mais. Correto. Meia. Reportará visual, gestão 0. É, visual autopista, igual no 0-1922, gestão 0-1-6. 1922, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus com 04 nós, informo os 90 primeiros metros da pista 10, impraticáveis. Autorizado pouso, pista 10, poderia confirmar a pista molhada? O último terço da pista molhada. Certo, obrigado. 643179, boa. Oscar, Hotel Kilo, prossiga. Oscar, Hotel Kilo, chamou o Solo Salvador. Largue log 65 no 4, cópia. Prossiga, 65 no 4. 65 no 4, autorizado Recife, nível de voo 330, pela rota Peruísque 58, decola da pista 10, após a decolagem curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186. Código transponder 5423. Autorizado Recife 330. Você fala da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, pela Ampere 8. Controle 1193, torre 1186. E o transponder 5423. Está pronto para a aeronave. Assim que a aeronave da Rio liberar a sua retaguarda, faça seu pushback e reposte para o táxi. 96, Varigue Log 65 no 4. Varigue Log 65 no 4. Foto Rio, céu. Total 991 no cópia. Total 991 no cópia. Total 991 no cópia. final, chame agora a torre 198.6, Alfa Alfa Delta. 186, Alfa Alfa Delta. Cola da pista no zero, curva esquerda, saída Pouca, transição Aracaju. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, código transponder 5402. Entre em 5310, uniforme 58, Pouca, Aracaju, 1935, 186, 5402. Pista 10, curva esquerda. Correto, chame para acionamento e pushback 9911. 9911 está pronto para pushback acionado. E coordene com o pessoal de solo após uma aeronave da Varig-Log, que já foi autorizada nesse pátio, iniciar o seu pushback. Aguarde o início do táxi do Varig-Log. Afirmativo, aguardando o pushback e início do táxi do Varig-Log, o total inicia. Correto. Solo para passar voz com o seu filho. Solo, Jack 660. Volte para o hotel Kilo, prossiga. 28 a bordo, 4 a bordo. O hangar da aeroespa, para o instrumento para Aracaju. Aguarde coordenação, Oscar, até o Kilo. Direcionar contra a guarda? Negativo, mantenha a escuta. Rio 9648, está pronto para o táxi com 3 a bordo, 2,50 de autonomia, perdão, 2,30 de autonomia, Fernando Natal. Aguarde para o táxi Rio 9648, Webjet 6709, confirme os dados. 6709, 78 POB, 4,30 autonomia, alterna com fins. Autorizado o táxi no ponto de espera da 10, o 118.6, 6709. Ponto de espera da 10, 18.6, 6709. E o 9648 autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera da 10, 118.6. Juliette Alfa, 18.6, obrigado. Fala, boa, 9210, bom dia. Bom dia, o 922, prossegue em frente, mantenha antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 922. Fala, Oscar Tranquilo. Oscar Tranquilo, prossiga. Autorizado pela missão de transporte de enfermo, pode acionar para o ponto de risco? Autorizado acionamento, pronto para cópia? Pronto. Para Aracaju, nível 130, pela rota Golf 677, decola da pista 17, curva à esquerda, saída Conde, controle Salvador em 119.35, torre 1186, código transponder 5416. Para Aracaju, nível 130, decola da 17, curva à esquerda, saída Conde, pela Golf 677, transponder 5416, torre 186, controle 1916. Correto, chame para o táxi Oscar, Hotel Kilo. Chama para o táxi Oscar, Hotel Kilo. Chame Salvador, Romeu Hotel Oscar. Romeu Hotel Oscar, prossiga. Romeu Hotel Oscar, informação em novembro para Aracaju, de Lopes Igual, aguarda do professor. Gente, aguarde a coordenação, Romeu Hotel Oscar. Aguardo, Hotel Oscar. O 922, aguarde a aeronave da... O cargueiro que está liberando aí o pátio à sua esquerda, assim que a aeronave liberar o pátio, ingresse para o gate 4. Gente, aguardando o cargueiro igual 922. Aí vai para o 4. Correto. Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta, autorizado pouso pista no 7, vento 170 com 10. Livre pouso Delta. Papá, eco tchau. Copy 1016 and understand we're going to get our sinus through you. That's a favor, stand by. Solo, Papa Romeo, Foxtrot, Mike Vitor. Foxtrot, Mike Vitor, prossiga. Para conta. Autorizado para Sierra November, Tango Romeo, decolará da pista 17 após a decolagem com via direita no corredor Axé. Mantenha 1000 pés inicialmente no litoral. O controle Salvador é 119.35, torre 1186. Acione o código 5143. Bravo Vitor Oscar, está autorizado o cruzamento da 28 e informe para cruzar 35. Acusará quando estiver no cruzamento da 28. Mantenha 1000 pés. Afirmo, mantenha 1000 pés. Bravo Vitor Oscar. Do, corrigindo, para acionamento chame o solo, a torre de controle 118.6, Fox Mike Vitor. Vai, Guilherme. Torre, o... Torre, bom dia, o... Foxtrot, vai, Guilherme. Prossiga. Vai, acionamento. Autorizado, time táxi. Vai, Guilherme. Rota Golfo Serra. Golfo Serra, o tráfego está na curta final, após o tráfego pousar, agora instruções para ingresso. Positivo, é negativo 35, a possibilidade de... Afirmativo, estou ciente do Golfo Serra da decolagem do 17, após o tráfego está livre seu ingresso. Rota Golfo Serra. Para o táxi, Mike Vita. Mike Vita, livre táxi, chama ingresso no 7. Mike Vita. O Alfa, Alfa Delta no solo ao 06, confirme estacionamento. Pode estar, a gente vai seguir o tráfego ingressando agora na pista para decolagem. Informe livrando na DEI. Prova de Torosca, 30 segundos do cruzamento do eixo da 28. Livre cruzamento do eixo da 28, vai formar para cruzar a 35. Bravo Vitor Oscar. Ok, formará para cruzar a 35. O meu até o Oscar está pronto para 4. Pronto para 4. O meu até o Oscar autorizado nível de voo 075. 075 para Aracaju, direto. Decola da pista 17, após a decolagem, curva à esquerda, mantenha 1000 pés pelo litoral de Salvador no corredor forte. Aguardando liberação do controle. A frequência da torre é 119 decimal do controle, corrigindo, 119 decimal 35, da torre 1186, acione o código 5175. Está autorizado, Aracaju direto no 075, decola 17. Pistolina 7, curva esquerda, 1000 pés, limitado pelo controle no corredor forte. Controle Salvador, 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5175, está passando o meu até Oscar. O meu até Oscar, o protegimento está correto, confirme o pátio. Está na pátio do Alistar. Para acionamento 118.6, Romeu até Oscar. 18.6, grato. Total 99, 1-1, iniciando o pushback. Cliente, repasse para o táxi 991. Chama para o táxi, total 991. Ah, o controle 119 decimal 35. Chamará o controle em 119 decimal 35. Passar o Oscar até o quilo? Oscar até o quilo, por si. Agora está 4 a bordo para o táxi. Confidência até o 040. Afirmativo para o 40, a intenção é o RNAV, ok? Ok, mais próximo então será autorizado R9 3859. Obrigado. 03304, mantendo o perfil, desça agora para 2000 pés, 1016 altímetro, informe final do ILS, 100 grade, pista 10. Ok, 2000, mantendo perfil, 1016, ILS, 100 grade, 3304. Bom dia, controle Alta 3663, passando 180 para 130. Mike Vitor, aguarde um instante, seu tráfego alinhado. Guarda. Como está a ciência da Mike, certo? Fox Mike Quebec, cruze a pista e mantenha na Quebec, o tráfego da sua retaguarda é transporte enfermo, ok? Vai dar passagem ao mesmo. Ô, Mike Vitor, positivo? Afirmativo, Fox Mike Vitor vai prosseguir até a Quebec e aguardar para ingresso, o tráfego da sua retaguarda será prioridade devido ao transporte enfermo. Daí a área lá na carteira está autorizada, vou cruzar aqui a pista. Pode cruzar, tá mantendo. Mike Vitor. Ô, torre 9648, para nascer os pilotos. 96709, decolou os 10, 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle Salvador, Webjet 6709, decolou na subida agora e passa 1700 pés. Contato radar Web 6709, saldo é o 340. Subindo 340, 6709.